de facto queremos desenvolver políticas públicas, queremos estar com os empresários, queremos estar com os comerciantes, queremos estar com as cidades e com todo o concelho que constitui a nossa comunidade, para de uma forma integrada podermos crescer e desenvolver. Porque hoje uma das maiores preocupações dos concelhos é desenvolverem políticas públicas que permitam o crescimento económico. Hoje já não ouvem tanto falar do Presidente da Câmara que quer fazer obra, uma qualquer obra, que valorizasse a sua terra ou a sua cidade. Vêm os Presidentes da Câmara sistematicamente preocupados com as suas gentes, preocupados que as suas gentes consigam afirmar no tecido económico e que as empresas sejam competitivas. Não queremos acrescentar valor entre todos e pelo facto de verem aqui todas as parcerias que já aqui tiveram a sua expressão, porque nós queremos de facto trabalhar em parceria. Já não queremos uma política de competição, queremos uma política de complementaridade. A unidade do hospital afirma as suas tradições, afirma os seus ativos, e hoje vai mostrá-los com a força das suas gentes, e nós estamos aqui também para vos dar força e prazer. Estamos convosco e em conjunto vamos afirmar a nossa região.